iluminação. Abra o seu coração para a luz na escuridão. Tum dum tum dum dum. Abençoando que é maldito, apendo-se o seu grito, encoando no infinito. Suave peste negra, suave peste negra. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum dum. Tum dum tum dum dum. Esse é o preparamento para o corrompimento. Apenas sinto vento trazendo encantamento. Conduz-se por um só e voa o roxinó. Você traz o entanó e eu acendo o farol. Suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra. Suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra. Essa é a preparação para a contaminação. Abra o seu coração para a luz na escuridão. Suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra, suave peste negra. Suave peste negra.